show histórico. Eu posso te dizer. Os sucessos e os clássicos que marcaram o Pagode 90. Em um show emocionante. Últimos ingressos no site Bilheteria Digital. E postos de vendas autorizados. Apoio Faculdade Unama. Chili Beans, Eletro Service. Turnê só pra contrariar com Alexandre Pires em Macapá. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Quer deixar seu carro no estilo e com a sua cara? Então venha conhecer a Éfica Acessórios Automotivos. Aqui você encontra uma gama de produtos para transformar seu carango em uma super máquina. Instalação de películas, para-brisas, multimídia, potências, alto-falantes, capa para banco, lona marítima e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18. Nosso endereço é na Avenida Padre Júlio, entre Jovino e Odilar do Silva, 1077. Centro, contato 991317847. Éfica, acessórios automotivos. Mega ofertas Unifrio. Central de 12.000 BTUs Unifrio, 1.800. Smart TV de 32 polegadas, 950. E Smart TV de 43 polegadas, 1.290. Mega ofertas Unifrio. Padre Júlio, Centro. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Dirigir com segurança é fundamental. E para isso é importante ter os freios do seu carro em perfeito estado. Na Fiat Betral, durante o mês do trabalhador, você encontra pastilhas de freio a partir de R$220 com mão de obra inclusa. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 96 99902 3426 e siga as nossas redes sociais para mais detalhes. Fiat Betral, sua escolha certa na manutenção do seu Fiat. Oficina Nando Motos, loja, peças, acessórios e mecânica em geral. Profissionais capacitados e contratados, um atendimento diferenciado com experientes profissionais, dando segurança, garantia e alta credibilidade no que faz. E mais, a variedade de produtos é feita com preços imbatíveis. Nando Motos tem preço e história. Venha conferir na Claudomiro 249, Buritizal. WhatsApp 991913331. Nando Motos, desde 1996, um especialista em motocicleta. Aqui a gente resolve. Confira agora o apoio cultural. Diário FM. O estado do Amapá tem 24 mil servidores. 2.700 foram nomeados só nessa gestão. Nesse período, a inflação foi de 6%. O salário subiu mais de 10%. Na educação, subiu mais de 18%. É aumento real de salário. E o servidor consome aqui, gira a economia e serve o nosso povo. Servidor, esse trabalho tem tudo a ver. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Que tal sua habilitação de forma rápida e garantida? A Autoescola Chequinar transforma você em um condutor habilitado e em tempo recorde. Você ainda conta com uma nova frota de veículos e uma metodologia de ensino diferenciada. Aproveite os nossos preços e tire a sua carteira de motorista com parcela de apenas R$ 279. É isso mesmo, apenas R$ 279. Autoescola Chequinar, Rua Tiradentes, 755 Centro. Fone 98402-25. 527. Dia a dia, de segunda a sexta, de 5 às 7 da manhã, com J. Ney. O fenômeno está de volta. Sexta Flash Especial Divas, 17 de maio, no Lotus. A noite retrô mais esperada e disputada da capital. Regada aos clássicos das divas, com DJ Pirão e convidados. E mais. 7Z especiais de Sônia e Kylie Minogue. É impossível ficar de fora. Sexta Flash Especial Divas, 17 de maio no Lotus. Reservas limitadíssimas, 991706746. Apoio Cultural Diário FM, 90.9. Yeah. segunda a sexta, de meio-dia e 30 às 2 da tarde. Ok. Com Costa Filho e Rodrigo Silva. Diário FM. E a hora certa. Na Diário, 7h46. Tá complicado aqui. 90.9 Diário FM. Drops, vitamina. Estamos de volta aqui na programação da Diário FM, reta final do programa Vitamina. E vamos falar do Luciano Huck, que vai apresentar o programa ao vivo amanhã para arrecadar recursos para o Rio Grande do Sul. Criticada pela pouca cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul no último domingo, dia 5, a TV Globo tem intensificado sua cobertura para falar sobre a tragédia, incluindo até o Domingão com o Huck, que será ao vivo amanhã. O Dominical terá como objetivo reunir mais recursos para o Estado. O programa pretende exibir reportagens especiais e convidar personalidades do Estado que irão compartilhar histórias pessoais e fazer uma corrente de arrecadação, estilo Criança Esperança. O programa só tem acontecido ao vivo em ocasiões especiais, já que Luciano Huck não vê necessidade de gravar nos finais de semana. Desde a última segunda-feira, diversos apresentadores e âncoras do canal têm apresentado os programas e também telejornais diretamente de Porto Alegre. Como a, enfim, Patrícia Poeta, Ana Paula Araújo e também o William Bonner. Para garantir a integridade dos repórteres, a emissora contratou seguranças após alguns deles sofrerem ofensas ao vivo. Muito bem, então amanhã, Luciano Huck ao vivo, num programa super especial. Vamos acompanhar. Drops, vitamina. De segunda a sexta, com o locutor da alegria, Netinho, de 9 da manhã ao meio-dia e 30. Diário FM. De volta na Diário FM 90.9. Vitamina. Aqui a sua música toca mais alto. Vitamina essencial, essencial para o seu fim de semana. I can probably say Aqui na 90.9 Diário FM. Spin you around on the chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night that you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. And I wanna dance another beat, no, unless it's with you. Fechar o programa de hoje, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Um excelente sábado, um bom fim de semana. Estaremos de volta no próximo sábado após o programa Na Pegada com o Célio Santiago, às 5 da tarde, certo? Pra você, inclusive amanhã, né? Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Desejo pra todas as mães que estão ouvindo a Diário FM, em especial a minha, feliz Dia das Mães, né? Agora 8:02, vem aí programa Esquenta com o Netinho, DJs André Melo e Luiz Lopes. Bom fim de semana, volto sábado que vem. Valeu. Termina aqui o programa Vitamina. De volta no próximo final de semana, aqui na Diário FM 90.9. Essencial. 90,9 MHz. Rádio Diário FM Macapá. Diário FM. E a hora certa. 8:03 em Macapá, boa noite, vamos lá que vai começar. Sua balada, balada com mais energia. Programa Esquenta. Da sua balada. Na 90.9. Esquenta. A energia da sua balada. Esquenta. Programa Esquenta. Esquenta. Aumente o volume. Que o locutor da alegria chegou. Cheguei, ei. Alto astral e alegria com ele. Don't stop. Netinho. Ou nessa rapaziada do bem, ligado aqui nas YS453 90.9. Diário FM. Vamos lá que vai começar. 90.9. Diário. Esquenta. A energia da sua balada. Apoio Cultural Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. E não confunda, Fiat é Betral e Betral é Fiat. WhatsApp 999090100. Ladies and gentlemen, entra no ar pela Rádio Diário FM 90.9. O melhor, melhor, melhor, o melhor programa do seu fim de semana. Here we go. Are you ready? Programa Esquenta. Às 5 horas mais dançantes do Brasil. Você curte a partir de agora com os melhores DJs. No comando, o locutor da alegria, Netinho. Abra o volume e curta a festa. Programa Esquenta. Fala rapaziada, bem ligado aqui na YS453 90.9. Muito boa noite pra você. E por aqui Netinho, chegando pra mais uma edição do programa Esquenta, o programa mais dançante do Brasil. Aquelas 5 horas que ninguém fica parado de maneira nenhuma, hein, de maneira alguma. Por aqui já tá ele, os demolidores dessa noite de sábado, DJ Luiz Lopes, o lendário. Boa noite, DJ. Boa noite, Netinho. Tudo certo, nada confirmado? Claro, tudo certo depois da vitória do Mengão, né? Você tá feliz da vida? Quase. Eu nunca mais não, pô, vou falar uma coisa muito forte que eu ia falar agora. Mas eu vou dar um tempo pro jogo do Mengão. É, tu viu que o tempo é frio mesmo. É, cara, você todo mundo falou que o Flamengo jogou bem, né? Então eu vou dar um tempo pro jogo do Flamengo, eu tô meio decepcionado com o meu time. André, com você. André Melo, tudo bem? Quarta-feira. André Melo, tudo bem? Opa, boa noite, Netinho. Tudo certinho? Graças a Deus, na quarta. Vamos lá, hein? Depois do final de semana de folga, semana passada, tá de volta por aqui, né? Vamos lá, cara. Até 1 da manhã. Ao vivo. Você chegou cedo, vai ficar até 1, hein? Na escala tá você até 1, hein? Olha que o produto, olha que o nosso coordenador colocou você até 1 da manhã. Top! Até as 10 tá ele, a lenda viva em nossa frente aqui. Até as 2, pode ser. Até as 2? Pode ser? Pode. Bora pedir então autorização pra direção? Vambora então, que esse programa tem um apoio cultural da Fiat Betral, Beirante Barroso, esquina com a Rua Paraná, do bairro de Santa Rita. E também no apoio cultural da Norte Home Center. Pensou? Aqui tem! 90.9 Radio. Esquenta. Esquenta. A energia da sua balada. Mixagens. All the time. All the time. Don't stop. DJ Luiz Lopes. Bom, rapaziada, vamos lá começar a partir de agora nossa brincadeira, nossa festa de todo sábado à noite, que é o nosso programa Esquenta. Você sai por aqui que a energia da sua balada é demais, é sensacional. Pra turma que curte, pra turma que dança de montão, hein? Prepare-se, hein? Libera. Vamos curtir? Vamos dançar? Bora fazer todo mundo do bem. Abrir o volume nessa noite de sábado. Noite essa que tá só começando aqui nos 90.9. Boa noite pra todos, hein? Vamos lá que o Esquenta tá no ar. A energia da sua balada na 90.9. Esquenta. comando, o locutor da alegria, Netinho. Ooh. Please. ninguém fica parado de maneira nenhuma. Até uma da manhã a gente vai doutrinando os sons mais dançantes. Na primeira parte do Esquenta, é aquele momento retrô. É o momento que o Luiz gosta, Luiz Lopes gosta. Até porque ele não tem o barriga trincada. Vai lá, Luiz, o peito raspado, claro. Estufado. Só careca, só isso. Só careca, barrigudinho, cabeça branca. Tem história também. Então pronto, tem história. Então, por que você faz? Você tá bem no perfil da persona pra fazer essa primeira parte do programa Esquenta. Eu também gosto de fazer, mas você também já tem um peito, sou atualizado. É, você já tem o peito mais estufado, raspado, né, Luiz? Já se encaixa mais na galera bombadinha, né? Que nada. Galera mais moderninha. Como é que eu faço? Sobre das antigas. Mas oh, Luiz, repaginado, entendeu? Diga lá. Entendi. Luiz, me diz uma coisa, você tá muito em alguma live, cara? Me lembrei agora, você tava em alguma live ontem, fazendo alguma live ontem? Não, senhor. Nenhuma live ontem, não? Não. Alguém mandou alguma coisa pra mim, depois eu vou olhar direitinho. É uma resenha, eu acho. Uma resenha? Também não. Não é? Luiz, olha aí, eu vi. A resenha que eu tinha foi na minha cama, só isso. Minha. Tá bom, então, beleza. Sem intimidades. Sem intimidades, por favor, hein? Olha, amanhã eu falar em galera das antigas, amanhã tem um super pagode, né? Só pra contrariar, pra turma das antigas aí. Boa, né? Só sons dos bons, SPC, pagodão. Não, SPC. Aquele que, não aquele que. Não aquele que suja teu nome, é o que. É a galera do pagode, só pra contrariar. Né? Showzaço amanhã no Estádio Zerão. E chega cedo, tá vendo? Pra você levar sua mãe. Passa aí o dia com a sua mãe. E depois todo mundo se manda pra curtir o show do SPC. Dona Corina, amanhã receber um almoço todo especial, né, Luiz? Vai sim. Deus quiser, né, cara? Quiser. Nossa queridona Dona Corina. Ela é uma pessoa maravilhosa. Já o filho, não posso falar a mesma coisa? É, não presta, não. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, pô. Olha, olha. Falar, poxa. Olha. O bom entendedor basta, não é isso? Para um bom entendedor basta. Bruno Ferreira, um grande abraço pra você. Obrigado por estar curtindo nosso programa. O Luiz Lopes toca demais. Galera falando aqui de você. Luiz Lopes, meu amigo João Paulo Vaz também curtindo o programa. Fala, João Paulo. Grande abraço pra você. Obrigado pela carona. Meu amigo Pierre também tá curtindo o programa Esquenta. Grande Pierre, abração pra você, queridão. Vambora pra cima, cara. Obrigado pela audiência sempre. Meu amigo Júnior lá da Duque de Caxias também tá ligado. Lá da rua Duque de Caxias também tá ouvindo o programa Esquenta. Ah, William, Goiânia, Anápolis, tá ligado também com a gente via internet. Você pode também acessar o site diariofmmacapá.com.br pra acompanhar a gente em áudio e vídeo. Na boa. Adriana 1, cara. Queria que você mandasse alô pra Adriana 1 aí, pô. Um abraço, meu amigo. Sentiu sua falta esses dias, hein, cara? É, cara. Tava um pouco ausente aqui, mas... Tá aqui na área. Adriano, um abraço. Depois atualiza a gente aí nos números desse matemático, programa. Né, nosso matemático contratado. É aquele cara contratado que não recebe. É o Adriano 1. Né? Mas ele trabalha. Isso que é bacana. Adriano, um grande abraço pra você. É boa, né? Nossa amiga Marta lá do Zerão também tá ligada na programação. Essa, obrigado pela audiência, Marta. Obrigado pela audiência, Marta. Meu amigo Abraão Dantas também lá do Marabá tá curtindo a gente. Soranda. Abraço, querida. Tudo de bom. Boa noite pra você, minha amigona. O Elito Padilha também tá ligado com a gente. Grande Wellington. Tá plugado aqui no programa Esquenta. Ó, vamos lá, participe com a gente, 991-22-6978 é o nosso contato. Sua participação, meu amigo Lena. Não, Leno, né? Acho que é o Leno. É o nosso amigo aqui, pô, da Diário FM. Lena. Não sei por que ficou Lena aqui, cara, no teu WhatsApp. Atualiza teu nome. Rapaz. Lena. É, tá Lena aqui. É Leno, né? Eu acho que será o nome dele. Netinho, isso aí eu fazia quando eu botava uma das meninas de amigo meu, sabe? Não, é o menino. André, É o menino, é o nosso ouvinte aqui, é o nosso amigo aqui que trabalha. Trabalha aqui na Diário, Netinho, pô. Fica nervoso, Netinho, calma. Um abração aí pra ele, tá ouvindo nosso programa. Brigadaço pela audiência. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pagadinha no apoio cultural. Em 30 segundos eu tô de volta com o Luiz Lopes. Vamos continuar no midback, hein, Luiz, ainda, cara? Rapaz, tu que manda, tu escolhe. Não escolhe nada. Açaí de R$2,00, açaí de R$2,00 hoje. Eu queria fazer um progressivo, assim. Você veio ensaiado, eu descobri que eu quebrei o... Fala no microfone, Luiz. Serrone. Fala no microfone, fala de novo, que ninguém ouviu. É pra tocar flashback, né? Põe Serrone aí, bora. Tu quebrou o set do cara, entendeu? Aí o outro fala aqui do lado, não põe tipo de grudo que eu pego. Esquece aí. Vamos lá, apoio cultural. O Luiz logo tá falando coisa com coisa aqui. Daqui a pouco, a música de volta mais rápido. Programa Esquenta. Esquenta. Aqui. Na 90.9. Diário FM. Apoio Cultural. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. E não confunda, Fiat é Betral. E Betral é Fiat. WhatsApp 999090100. Siga o programa Esquenta no Instagram, arroba esquenta underline MCP. De Nossa Atacarejo, Coca-Cola e Cerveja Devassa apresentam Meu Jeito de Ser. Alexandre Pires e SPC Acústico, domingo 12 de maio no Estádio Zerão. Quero te amar. Macapá recebe a maior turnê do ano. SPC Acústico. Alexandre Pires volta ao Só Pra Contrariar para o último encontro em um show histórico. Os sucessos e os clássicos que marcaram o Pagode 90 em um show emocionante. Últimos ingressos no site Bilheteria Digital e postos de vendas autorizados. Apoio Faculdade Unama, Chili Beans, Eletroservice. Turnê Só Pra Contrariar com Alexandre Pires em Macapá. Confira agora o apoio cultural. Diário FM. O estado do Amapá tem 24 mil servidores. 2.700 foram nomeados só nessa gestão. Nesse período, a inflação foi de 6%. O salário subiu mais de 10%. Na educação, subiu mais de 18%. É aumento real de salário. E o servidor consome aqui, gira a economia e serve o nosso povo. Servidor, esse trabalho tem tudo a ver. Governo do Estado, trabalhando pelo Amapá inteiro. De volta aqui na programação da YS45390.9. Diário FM. Na Diário FM 90.9, a música de volta mais rápido. The Beat. Programa Esquenta. A energia da sua balada. Mixagens. All the time. All the time. Don't stop. DJ Luiz Lopes. Vamos lá, que o programa de hoje tá daquele jeitinho que você gosta. Só os clássicos, só os sons doutrinados. A galera que manda de montão, hein? A galera que capitaliza sempre as melhores tracks. Deixa eu aproveitar pra dar um grande abraço pro Lenan, pô. É Lenan o nome do cara, tá vendo, André? Ah, tá. Lenan, pô. Tava lendo outro nome aqui, pô. Valeu, Lenan. Um grande abraço. Nosso operador, o louco operador, velho. Um abraço, Lenan. Nosso diretor Rafael por aqui, cara. Cadê a mensagem do Rafael aqui? Tá aqui, o Rafael mandou uma mensagem aqui. Manda um abraço aí pra Dani Martins, que está no aniversário hoje. Alô, Dani! Abraço, felicidade, muitos anos de vida. Gostei da camisa, hein, Rafael? Seria uma dessa também, queridão. Você me copiou ou eu copiei você, um dos dois. Abraço, Rafael. Bora lá, hein? Você tá no Esquenta, o programa mais dançante do Brasil. Aquelas 5 horas que ninguém fica parado, hein? Você pode acompanhar a gente no nosso site, diariofmmacapá.com.br. Corre lá, acompanha a gente áudio e vídeo. Ah, Netinho, eu quero ficar só aqui na radinha. Então faça isso aqui, olha. Faça isso aqui, ó. Você tá ouvindo o Esquenta. No comando, toda a alegria. Netinho. Sometimes I knew we would do. one thing that you shouldn't do. Don't let this feeling take over you. For tomorrow is another. Dream about buying some land. He's gonna give Esquenta. Imbatível na audiência. Esquenta. Até uma da manhã, até as 10. Ah, até as 10 tá essa linda. Essa linda com a gente, Luiz Lopes. Ei, Luiz, uma perguntinha básica aí. Fala. Dá pra contratar você pra alguma resenha, alguma festinha? Tá podendo tocar? Ou você só toca naquela loja lá no centro da cidade? Não, pode contratar, não tem problema. Você não é exclusivo de lá? Não. Não toca não. Só lá? Não, não. Como é que faz pra contratá-lo? É só ligar, né? Sim, qual primeiro, o primeiro tem dinheiro, primeiro. Ah, tem que ter grana, que cachê é alto, velho. Mas todo cara bom tem um cachê alto. É o preço do sucesso, velho. Sim. Ah, é? Se você quer ter os melhores, como é que você faz? Tem que pagar o valor do melhor. Isso. Se você quer ter um carro top, você tem que ter a grana. Pô, vou comprar um carro top, velho. Ah, tá. Tu entendeu? Tô entendendo. Tu entendeu como é que funciona? Tipo assim, eu não tive grana pra comprar um carro, passei do Palio 97, então eu continuo com ele, entendeu? Eu vejo esse Palio. Né? Gosta, gosta do Palio, né? Gosto, sim. Palio maravilhoso, vermelhinho, velho. Vermelhinho, bonitinho. Vermelhinho, pô. Que marrom, pô. Vermelho, sabe bem que cor? É vermelho, pô. Você é vermelho lá? É vermelho o carro. Onde que é vermelho? Palio. É, bicho. Então, como então, é que vai pra contratar você? Esquece meu Palio, vai, que é muita gente olhando. Qual é a cor do meu carro? Branco. Encardido mesmo. Encardido? Não. Tem um mapa aí. Aí, pronto. Luiz, como é que vai pra contratar você, garoto? 991-323986. Repita, por favor. 991-323986. Muito bem. Quer ter esse fera aí na sua balada? É só sucesso. É só ligar pra ele. Tem tudo, hein, velho? Tem tudo. Tem tudo. Tudo e mais um pouco. Deixa eu dar uns abraços aqui antes de eu correr, pedindo apoio cultural. Tem um monte de gente mandando mensagem pra gente, cara. Tô com o meu WhatsApp aqui bombando, cara. E eu vou tentar mandar uns abraços no gás aqui pra quem tá ligado com a gente aqui, tá bom? Meu amigo professor Gilei, grande professor Gilei, faz um tempo que eu não mandava um salve pra você, cara. Manda um beijão pra sua irmã em Guaracira e toda a galera aí de Santana. Um abraço pra todos vocês, hein? Obrigado pela audiência sempre aqui na programação. Quem mais tá... Minha amiga Rosângela, fala, Rô! Tá sempre curtindo a gente aí no Buritizal, Congóis, alguma coisa assim onde ela mora. Eu nunca sei direito o bairro da minha amiga Rosângela. Um abraço, Valéria Mendonça. E aí, cara, tudo beleza? Um abraço pra você. Minha amiga Cris, do Espaço Cris Figueiredo. Meu amigo Júnior, lá da Duque de Caxias. Bruno Ferreira, motorista de aplicativo. Vinícius Júnior também tá ligado com a gente. Não é o jogador, mas é o Carina, que tá sempre curtindo nosso programa aqui. O Flávio Júnior também tá ligado com a gente aqui no nosso Instagram. Deixa eu mandar um abração aqui pro meu amigo Anderson. Grande Anderson, cadê? Cara, a galera vai mandando mensagem, vou apertar. Vai saindo de um lado, vai pro outro. Cadê aqui? O Alan, na verdade, o Alan Assunção. Fala, Arlan. Arlan, não é Alan, pô. É Arlan. Tem um R aí, tá vendo, André? Você que é concurseiro. Arlan, obrigado pela moral. Felipe Santos, e aí, cara? Trabalhando, rodando, curtindo a família? De boa? Valeu, valeu, amigo. Felipe Santos, abraço. João Paulo Vaz, aquele abraço. Também tá com a gente aqui. Quem mais aqui tá na sintonia? O galera aqui do Abrão Dantas. Meu amigo Gleitson Barros também tá na sintonia. Meu amigo Silvio, grande Silvio, Motoboy Universo. Motoboy Universo. Abraço, cara. Valeu, beleza por aqui, garotão. Obrigado pela audiência. Abrão Dantas aí no Marabás também tá curtindo a gente. Minha amiga Lília Botafoguense também tá curtindo aqui o programa Esquenta. Adriana, atualizou a gente aqui, André. Opa. Vamos lá, então. Edição de número 647S. Nós estamos com 3.235 horas. 3.235 horas, hein? Caraca, pouca é muita coisa, hora. Pouca coisa. Pouca coisa, né? Um programa tradicional, um programa que já tá no ar aí há mais de 12 anos, tá chegando a 13 anos agora em agosto. É isso aí, cara. Programa aí com muita tradição. Que é tremendo, mais de 80% sempre dele ao vivo. Quer falar alguma coisa de apoio cultural? Quanto tempo passa da essa hora por aí? Não sei, cara. Eu sei que ele não recebe pra isso, mas ele é nosso funcionário. Vou pagar, é matemático. Ele é matemático, ele não recebe, cara. Ele é vou contratado. Vou pagar pra ele calcular o tempo que eu tô aqui. Beleza. Fale com ele, mas você tem que pagar. Ah, é? É, de graça ele não trabalha pra ninguém. Só pra ti, né? Daqui a pouco. Real World One. A música de volta mais rápido. Music now. Programa Esquenta. Esquenta. Aqui. Na 90.9. Diário FM. Apoio Cultural Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. E não confunda, Fiat é Betral. E Betral é Fiat. WhatsApp 999090100. Procure pela Diário FM na sua loja de aplicativo. De aplicativo. The hottest radio station on the web. E ouça em qualquer lugar. Chegou a hora de andar de carrão. Na nova Betral ele tá na mão. Já tô sentindo o cheirinho de carro novo. Então tranquilo, sei que o preço cabe no meu bolso. Fiat Betral, Fiat Betral. Lá tu faz negócio, lá é tradição. Tecnologia e inovação. Fiat! Antimetral faz negócio. Na Norte Home Center, você encontra tudo o que a sua casa precisa. Desde materiais de construção, elétricos, hidráulicos, até pintura, iluminação e banheiros. Temos portas, janelas, pisos, revestimentos, ferragens, esquadrias, ferramentas, EPIs, eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis residenciais, cozinha, área de serviço e até cuidados pessoais e beleza. Visite a Norte Home Center, na Avenida Padre Júlio, com a Marcelo Cândia. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Nossa Atacarejo, Coca-Cola e Cerveja Devassa apresentam Meu Jeito de Ser. Alexandre Pires e SPC Acústico. Domingo, 12 de maio, no Estádio Zerão. Quero te amar sem medo. Macapá recebe a maior turnê do ano. SPC Acústico. Alexandre Pires volta ao Som pra Contrariar para o último encontro em um show histórico. Eu posso te dizer os sucessos e os clássicos que marcaram o Pagode 90 em um show emocionante. Últimos ingressos no site Bilheteria Digital e postos de vendas autorizados. Apoio Faculdade Unama, Chili Beans, Eletro Service. Turnê Só Pra Contrariar com Alexandre Pires em Macapá. Oficina Nando Motos, loja, peças, acessórios e mecânica em geral. Profissionais capacitados e contratados, um atendimento diferenciado com experientes profissionais, dando segurança, garantia e alta credibilidade no que faz. E mais, a variedade de produtos é feita com preços imbatíveis. Nando Motos tem preço e história. Venha conferir na Claudomiro 249, Buritizal. WhatsApp 991913331. Nando Motos, desde 1996, um especialista em motocicleta. Aqui a gente resolve. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Boate Arena, Égua da Boate. Enzos e Valentinas jamais saberão o que aconteceu no maior inferninho que já existiu na capital. Pois é, meu camarada, se você tem entre 22 e 27 anos, pode ter sido fruto de uma cantada lá dentro dessa boate. Prepare essa carcaça enferrujada que dia 24 de maio tem a festa da arena e vai ser no mesmo lugar para aumentar a nostalgia. E pense bem, se você perder essa, a outra é só ano que vem. Quer deixar seu carro no estilo e com a sua cara? Então venha conhecer a F-Car. F-Car, acessórios automotivos. Aqui você encontra uma gama de produtos para transformar seu carango em uma super máquina. Instalação de películas, para-brisas, multimídia, potências, alto-falantes, capa para banco, lona marítima e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18. Nosso endereço é na Avenida Padre Júlio, entre Jovino e Odilar do Silva, 1077. Centro, contato 991317847. FK, acessórios automotivos. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Atenção, motoristas! O mês do trabalhador chegou na Fiat Betral com uma oferta imperdível para cuidar do seu veículo. Troca de óleo, filtro de óleo, filtro de cabine e higienizador do ar-condicionado a partir de apenas R$365, com mão de obra inclusa. Isso mesmo, tudo isso a partir de R$365. E atenção, frotistas, temos preços especiais para vocês. Siga as nossas redes sociais para mais informações ou pelo WhatsApp 96 99902 3426. E aproveite, Fiat Betral faz negócio. Confira agora o apoio cultural Diário FM. O estado do Amapá tem 24 mil servidores. 2.700 foram nomeados só nessa gestão. Nesse período, a inflação foi de 6%. O salário subiu mais de 10%. Na educação, subiu mais de 18%. É aumento real de salário. E o servidor consome aqui, gira a economia e serve o nosso povo. Servidor, esse trabalho tem tudo a ver. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. A energia da sua balada. Esquenta. na 90.9. Esquenta. Diário FM. No comando. Olá, rapaziada, tô de volta em 97, marca pá. O locutor da alegria. Só alegria, só o astral no seu rádio. Netinho, Netinho. Na Diário FM, 90.9, a música de volta mais rápido. The Beat. Programa Esquenta. A energia da sua mixagem. All the time. All the time. Don't stop. DJ Luiz Lopes. Vamos nessa, rapaziada do bem, de volta na programação da Diário FM 90.9. O programa hoje tá demais, hein, cara? Demais mesmo. Agradecendo de montão essa super audiência qualificadíssima pra você que tá aí do outro lado, nos dando aqui nos 90.9. Até as 10. Debochado nessa noite de sábado. A lenda DJ Luiz Lopes tá com a gente. Simplesmente capitalizando as melhores tracks, cara. Acho que ele chegou hoje por aqui, aquele modo... aquele modo sanguinário ativado. Modo girai ativadíssimo, hein? O espírito do ragatanga tá possuindo a lenda Luiz Lopes. Só pra vocês aí, hein? Bora abrir o volume, vamos curtir. Você tá no Esquenta. aumente o volume. Você tá ouvindo o Esquenta. A energia da sua balada. Radio 90.9. Me, I go say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Me, I go say a little prayer for you. From the moment you wake up, before me put on me makeup, me say a little prayer for you. You're doing me here now. Comando, o locutor da alegria, Netinho. 5 horas mais dançantes do Brasil. Programa. Esquenta. sua balada, sentada 90.9 DJ. Ah, é ele, a lenda, DJ Luiz Lopes, o lendário, capitalizando em nível máximo aqui na programação da sua Diário FM 90.9. Pra você que tá na sintonia, curtindo a gente no volume máximo, obrigado, hein? Obrigado pela moral de sempre, hein? O programa Esquenta é sempre apoio cultural da Fiat Metral, Almirante Barroso, esquina que é Rua Paraná, no bairro Santa Rita, e da Norte Home Center. Padre Júlio, esquina com Marcelo Cândia, manhã do Domingão funcionando de 8h30 da manhã até meio dia e 30 pra você que qualquer coisa, precisar de alguma coisa, algum material aí pra sua obra, alguma coisa assim. Norte Home Center tem tudo, tudo mesmo, hein? Ó, lembrar também que amanhã é dia de Só Pra Contrariar ao vivo no Estádio Zerão. Você pode comprar seu ingresso agora no bilheteriadigital.com. Vou na Foi Cultura, volto já pra última pista dessa primeira parte. Achou a música? Porra, legal, hein, velho? Então fica ligado, tem um musicaço, galera, pra gente abrir a próxima pista com o DJ Luiz Lopes. Fica aí, ó, vai valer a pena demais. Daqui a pouco, a música de volta mais rápido. Programa Esquenta. Esquenta. Aqui. Na 90.9. Diário FM. Apoio Cultural. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. E não confunda, Fiat é Betral e Betral é Fiat. WhatsApp 999090100. O Canto da Amazônia, o Canto da Amazônia. De segunda a sexta, das 4 às 5h30 da tarde, com Heraldo Almeida. Confira agora o apoio cultural, Diário FM. O estado do Amapá tem 24 mil servidores. 2.700 foram nomeados só nessa gestão. Nesse período, a inflação foi de 6%. O salário subiu mais de 10%. Na educação, subiu mais de 18%. É aumento real de salário. E o servidor consome aqui, gira a economia e serve o nosso povo. Servidor, esse trabalho tem tudo a ver. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Aqui na programação da São Paulo, 90.9, 25 minutinhos, faltando para as 10. Diário FM. Continua! Na Diário FM 90.9, a música de volta mais rápido. The Beat. Programa Esquenta. A energia da sua balada. Mixagens. All the time. DJ Luiz Lopes. Vamos lá então trazer a lenda, DJ Luiz Lopes, aqui nas mixagens ao vivo, hein? E aí, Luiz Lopes, de boa, legal demais, hein, cara? Essa primeira parte do programa Esquenta, bicho. Legal? Tá demais, cara. Obrigado. Sensacional, hein, André? Top. Top demais, né, cara? André, essa música que você foi buscar aí no seu HD de 635 teras. Música boa, né, cara? Qual o ano dela? That's Small, 98, né, cara? Essa música aí que a gente vai tocar agora, gente, ela parece música de academia, sabe? O cara põe lá pra fazer aeróbica, dançar, mexer o esqueleto pra lá e pra cá. Sonzeira bem bacana, hein, galera? Você sabe que aqui na programação do Esquenta a gente toca sempre essas coisas assim, pra você relembrar, pra você recordar. Afinal de contas, você tá no programa mais dançante do Brasil. São mais de 647 programas no ar, cara. Mais de 12 anos, chegando a 13 anos agora em 2024, hein? Um programa super tradicional nas noites de sábado, hein? Tá preparado? Tá preparada? Se liga aí, se soma a viagem. É pura vibe, é pura pista. Debochado dessa noite, hein? A lenda, Luiz Lopes, tá no melhor programa de Dance Music. Esquenta. Ah, no melhor programa de Dance Music do Brasil. Esquenta. Na 90.9. 90.9. Esquenta. Esquenta. DJ Kong. A energia da sua balada. Yeah. 90.9. Esquenta. Esquenta. DJ Khaled. A energia da sua balada. Esquenta aí, cara. É o programa mais dançante do Brasil, aquelas 5 horas capitalizadas a dedo e comandada pelos melhores DJs. Hoje a lenda viva, né, cara? Luiz Lopes do Lendário é o DJ titular aqui dessa primeira parte do programa Esquenta. Ele com o Reinaldo. O Reinaldo nunca vem, né, Luiz? Então você faz sozinho. Reinaldo nunca vem mesmo. Você tá com a boca cheia, DJ? Nunca fica. Você tá com a boca cheia, DJ? Tá, bicho? Não. Ah, tá, pô. É porque eu falo assim mesmo, mano. É pau de educação, pô. Fala com a boca cheia. Por que o Renato não veio hoje? Ah, sabe Deus, velho. Sabe Deus. Casamento, tocando, casamento. Ele tá casamento. Semana que vem que vai estar aqui com a gente o Alain, cara. Alain Cristóvão tá fazendo. Ah, esse DJ é bom, bicho. Ele é bom, ele, né? Sou fã dele. Você gosta dele? E muito. Levaria pra sua casa? Não. Não? Não. Ah, então tu não gosta do cara, então, pô. A gente gosta de alguém é o ponto de levar pra casa, né, André? Também. É. Alain Cristóvão tá com a gente aí na semana que vem fazendo a primeira parte aqui. Ele que tá fazendo uma balada, cara, de arena, né? Na outra, se ser nessa sexta, na outra, 25, né? 25, não é isso? 25? É 25, é 25, 25. É 25 de maio. Que é sexta-feira, é. Não, 24, desculpa, 24, 24. Boa, 24. Fui aqui pro Google. Veio a data certinha. Minha amigona, cara, Rosângela. Tive o bairro que eu falei mais cedo. Congós. Ohô, beijo pra você do bairro do Congós. Eu falo sempre o bairro ao contrário. Falo do bairro do Buritizal. Nada, ela mora no Congós. Fala, Rodrigo Lima. E aí, cara? DJ oficial da Chama, Casa e Construção. Rodrigo Lima falou. O Rodrigo Lima falou pra mim que você deu um ralho nele outro dia no grupo, não foi? Eu sempre dou, porque ele manda muita mensagem de madrugada. Então, a pessoa, Netinho. Cara, pô, de madrugada? É, uma. É uma mensagem que não tem nexo nenhum, sabe? Cuidado! Não entende nada que ele fala, rapaz. Cuidado! Não sei não, se Rodrigo aí, eu vou te contar. Bom, galera, vou rapidinho no apoio Cultural. Volto já depois do Luiz Lopes, o lendário. Na sequência tem outro debochado, cara. Didi André Melo com as feito suas... raspado. A galera aí do... As novinhas, né? A galerinha aí do... Da barriga trincadinha. A do peito raspado. Né? Do peito raspado, né, Luiz? É. Galera, mais... A turma da... Mais moderninha. Depois eu vou embora também, porque eu... Não deve tocar as mãos. Música aí, mas... Que tu vai querer... Pano que tu... preto aí, já viu, né? Aí vai ficar com raiva, né? É. Não, Luiz, ter raiva, eu Luiz, cara, vou embora. Olha, é isso aí, não, Luiz. É isso aí, cara. Olha, o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. Não sente, é verdade. Então é isso aí, cara. É verdade. Vamos negociar. Vai, bora, vai. Vai. Aqui, temos na manhã, tipo, ainda hoje. Até que horas? Temos na manhã. Feito. Olha, André, você vai ter que cumprir, velho. Falei que dá ruim, você. Mas tu não vai ter que dar pra ninguém, Luiz. Pô, Luiz. Eu já tô com 2 sets perdidos aí. Ei, Luiz, mas você pega e espalha, pô. É mentira do Reinaldo, rapaz. É mentira. Aqui, nunca dei música do André pra ninguém, rapaz. E André, tudo André, é sagrado. Nunca André, dei. André, tu tá prometendo, André. Oi, tu prometeu no ar. Mas não vale música da lixeira. Aí é pra acabar. A música de volta mais rápido. Music now. Programa Esquenta. Esquenta. Aqui. Na 90.9. Diário FM. Apoio Cultural. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem.

Diário FM. No comando. Começa, rapaziada, de volta aqui nos 90.9. O locutor da alegria. Ah, só alegria, só alto astral no seu rádio. Netinho. Netinho. Na Diário FM, 90.9. A música de volta mais rápido. Programa Esquenta.